6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 262 de las 6 de la mañana. El día de hoy es 2 de julio de 2011. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo este nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente formulada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. For me. Beijos de sol para que amou. Rios de luz unemos corpos. Une a boca coa canção. E uma nostalgia circular entra e sai, deixa sua cara na prisão e faz viver com gestos de pardal alegórico. Unemos rostos, gritos de mel no cuarto. Rios de luz unemos dias, cada minuto é uma injeção. E uma nostalgia circular entra e sai, deixa sua cara na prisão e faz viver com gestos de pardal alegórico. Beijos de sol para que amou. Rios de luz unemos corpos. Une a boca com a canção. Thank you. cabeça de porco da dona Giro. O batuque não é de jogar confete. Sua mãe, dona Elisete, em fevereiro deu a luz. Já trabalhou na feira, mas trabalho não seduz. Wilson de visão é mandingueiro, talentoso e boba pinta. O primeiro ritmista nem tinha chegado aos 30. Delírios, manhas do destino lhe tomaram de assalto. Estalou-se o desatino. Aparecida mulata, chave de cadeia lhe pegou na veia. Malandro que é malandro, não bobeia. E o Wilson de visão de botequim em botequim vai se encopando tristeza no seu tamborim. Nascido no cadete, cabeça de porco da dona Giro. É do batuque, não é de jogar confete. Sua mãe, dona Elisete, em fevereiro deu à luz. Já trabalhou na feira, mas trabalho não seduz. Wilson de visão é mandingueiro, talentoso e boba pinta. O primeiro ritmista nem tinha chegado aos 30. Delírios, manhas do destino lhe tomaram de assalto. Instalou-se o desatino. Aparecida mulata, chave de cadeia lhe pegou na veia. Malandro que é malandro, não bobeia. E o Wilson de visão de botequim e botequim vai sincopando tristeza no seu tamborim. Tamborim vai sincopando tristeza no seu tamborim. E o Wilson de visão de botequim em botequim vai sincopando tristeza no seu tamborim. E o Wilson de visão de botequim em botequim vai sincopando tristeza no seu tamborim. Tamborim vai sincopando tristeza no seu tamborim. Muito boa noite. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con energía y positivismo cada nuevo día. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que la selección de hoy haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus comentarios en quechilero.com/blog. Que tengas buen día hasta la próxima emisión, cuando nos escuchemos a las 6 de la mañana.